Sedan 3171, chame para o posto de acionamento. Salvador, é o Tan Mike Yankee Alpha, aguardando autorização para ingresso no pátio na posição 4. Tenente, o Mike Yankee Alpha, mantenha a posição antes de ingressar no pátio. Dê passagem a um Boeing da Gol, o tráfego vai para o gate 11. Após o Boeing da Gol ultrapassar o tráfego, prossiga ao gate 4. Tan 3171, corre. Para o push e acionamento, chame o solo em 121.9. Nada. O Mike Yankee Alpha autorizado, gate 4. Ok, tenente, muito obrigado. Salvador, é o TAM Mike Yankee Alpha, informa o tempo do reporte posição 04. Muito obrigado pela colaboração e bom dia. Nada, Mike Yankee Alpha, bom dia. Salvador, bom dia, 607 da Gol. Bom dia, Gol no 607. Avistado o tráfego, tá livre o pouso, não no zero. Vento é 040 graus, 03 nós. É livre pouso, machado checado, pista no zero, Gol 607. Bom dia, Sideral 9970, segue um Boeing da Gol, seu número 2 para o pouso, o ajuste 1 no 0 no horário. No 607, no solo 85, libere a direita, chama o solo 1219. Direita, solo 1219, obrigado, no 607. Nada. Liberal 9970, pouso autorizado, 1-0, vento 050 graus, com 4 nós. Federal, trem baixo travado. Sete. Torre, Salvador, Bom Diego, 1-7-1-5, na final baixa da sala. 1-7-1-5, continue na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 09. Na 09, aguarde. Geral 9970 no solo 58, chame o solo 219. No 715, pouso autorizado na 10, vento 30 graus com 3 nós. Livre pouso na 10, gol 715. Salvador 897, bom dia, estabilizando ele. Bono 897, bom dia. Continue na aproximação. O senhor segue um tráfego da companhia. O ajuste é no 09. E 11 como número 2. Bono 715 no solo 00, libere à direita, chame o solo 219. Direita solo 219, 715. Salvador, atacado 6570, estabilizado em alerta 0. Gente, atacado 6570, continue na aproximação, ajuste no 019. O seu segue um Boeing da Gol, aguarde pista livre. Gente, 897, pouso autorizado, não no 0. O vento 40 graus com 4 nós. Ele pouso 897. 297 no solo 02, libere à direita, chama o solo 1219. 219, eu liberar. Ou 897, obrigado. Acione, Bravo Luiz, que chame táxi. Chama o povo autorizado. Asa 6570, vento a 30 graus com 3 nós. Isso é cargo 6570 no solo 05. Ao livrar à direita, chame o solo 1219. Direita 121, responde. Isso é cargo 6570. Muito obrigado, até daqui a pouco. Até lá. Sou em Salvador, bom dia, até 3153, vai passar o Índia Serra, baixar o checado, já avisando. Gente, aguardando apenas a pista livre, o TAM 3153, o ajuste é no 09, continue na final. 09 aguardando, o TAM 3153. No 53, pouso autorizado, não no 0, o vento 40 graus, 4 nós. Livre pouso não no 0, tá 3153. Victoria Salvador, o TAM 3171 no ponto de espera pronto. Dash TAM 3171, alinhar e manter, 110. Alinhar e manter, 110, 3171. O TAM 3153, no solo, 109, ao livrar à direita, 1219, o solo. 209, obrigado. TAM 3171, ao alinhar, tem a decolagem da 10 autorizada. O vento é 30 graus com 4 nós. TAM 3171. Tá 3171, decolagem autorizada, dá 10, vento 30 graus, 4 nós. Tá 3171, Torre Salvador. TAM 3171, recebe a torre, confirme. TAM 3171, recebe a torre, Salvador. Bravo, Kilo Whisky, chame no ponto de espera da 17. TAM 3171, decolado aos 1-3, chame o controle em 19-8. Controle 19-8, 3171. Foxtrot Bravo Kilo Whisky. Reporte, está autorizado a alinhar, 17. Reporte pronto para decolagem. Bravo Kilo Whisky autorizada a decolagem da 17, o vento 40 graus, 07 nós. Bravo Kilo Whisky decolado aos 2-1, chame o controle, 119, decimal 8. Volto para a Planta Azul, 9144. Gente, Azul 9144. Autorizada a decolagem da 10, vento 40 graus, 159. Beleza, decolagem 10, Azul 9144. Azul 9144, decolado aos 24, chame o controle, 198, boa viagem. 198, boa. Papá Romeu Oscar, papá, tá livre o táxi e a... Papá, chamei pra ingressar não, no flat. Hotel Rio Salvador, muito bom dia. Do 4201, no ponto de espera, pista no zero, pronto. Azul 4201, está autorizado a decolagem da 10, vento 020 graus com 5 nós. Decolagem autorizada, pista 10, azul 4201. Tá livre o táxi pela pista 17, reporte alinhado e pronto para decolagem. Bom dia, eu vou 804, com a espera da tarde. Vou no 804, alinhar e manter a 10. Manter na 10, vou 804. O azul 4201, decolado aos 32, chame o controle 198. Controle 198, então bom dia, azul 4201. Oscar, papapá, o seu número 3 para decolagem. Temos uma aeronave da Azul aí que decolou na Dael. Na sequência, um Boeing da Gol, sim, é o terceiro. A previsão: mais 5 minutos para decolagem, ok? Voo 804, decolagem autorizada, da 10, vento 010 graus, 4 nós. Entendo, pista 10, voo 804. 804, decolado aos 34. Chame o controle em 119, decima 8. Denave, oi, bom dia. Boa. Papapá, o controle já está ciente aqui da situação. O senhor passa seu número 1, apenas aguardando a separação de tráfego com o Boeing da Gol que decolou na Dael. E aguarde a autorização do mesmo a sua decolagem. Ok, Gol no 642. Alinhar e decolar 1-0 está autorizado. Vento 070 graus. 13 nós, ou no 642. Oscar, papapá, tá livre a decolagem da 1-7, o vento 30 graus com 3 nós. Está decolando, está 1-0, está livre, no 642? Afirmativo, Gol no 642. Decolagem autorizada, para informação, tráfego decolando da 1-7, a saída completamente divergente. O vento 30 graus, 2 nós. Ok, iniciando, 642. Papapá, decolado aos 38, chame o controle 119.8, boa viagem. Obrigado, papá. Voo no 642, decolado aos 38, chame o controle 19.8, boa viagem. 19.8, obrigado, bom dia, 642. Salvador, bom dia, 3890, TAM, ponto de espera, 190, ground. Já 3890, bom dia, está autorizado a decolagem da 10, vento 40 graus, 039. Livre, decolagem da 10, 3890. Salvador, boa tarde, bom dia, Azul 4040, ponto de espera, Lama 0, pronto. Azul 4040, linha aí, mantém 1-0. E mantém 4-0, pronto. A 3890, decolador 42, chame o controle, 119, decimal 8. Controle 198, 3890, tenha um bom dia. Boa. Azul 4040, livre decolagem da 10, vento 050 graus com 5 nós. Livre decolagem, 4040.